levaste sobre si na cruz do Calvário todo o peso que estava sobre nós, nos aliviando para sempre. Vem, derrama a paz.